A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel, o Pastor de Israel, o Guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Eliol, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se declui a fé, minha justiça é Elohim. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se de quem Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Eliol, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se de quem tu e a fé, minha justiça é Elohim. Está no nome de Jesus. Aleluia.